Bateria no Rock. Você escuta aqui na Rádio Fiscar a história dos bateristas mais importantes do rock and roll. Com vocês, Sandy Nelson. Sandy Nelson foi o maior e um dos poucos bateristas célebres no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Era em que o rock instrumental estava no seu auge. Ele conquistou dois hits top 10, Beat Teen, de 1959, e Leatherby Drums, de 1961, que cercaram seus solos influenciados por Gene Krupa, além dos solos de guitarra legais e simples, sendo assim, precursores do som da surf music. Nelson tinha ainda um outro hit nos Top 40, Drums Are My Beat, de 1962. Ele também lançou uma rápida série de álbuns instrumentais em 1960, 8 no prazo de 18 meses, além de álbuns importantes com músicos pop da época. Nelson não era um grande baterista, mas ele era bom. Sua principal importância é que ele encontrou um lugar para solos de bateria de rock instrumental em singles. Por incrível que pareça, os elementos mais inconsistentes de seu estilo, sem dúvida, influenciaram outros músicos, como vários bateristas surf e, mais tarde, Keith Moon. Nelson começou a tocar rock and roll quando adolescente, em Los Angeles, na década de 1950, formando um grupo que incluía Jan Barry, Dean Torrence e Bruce Johnston, os quais seriam importantes para a cena surf music e hot rod alguns anos depois. Até o final dos anos 1950, ele estava tocando em sessões de gravação, incluindo a sua bateria na música do Teddy Bears, um sucesso nas paradas, To Know Him Is To Love Him. Após a sua música Teen Beat ter se tornado um hit para a Original Sound Records em 1959, ele assinou com a Imperial Records como um artista solo e continuou a trabalhar como músico de estúdio. Neste período, ele é escutado tocando bateria nos registros de Gene Vincent na época, bem como no grande sucesso do Hollywood Argyles, a música Ellie Oop, na qual ele também deu alguns gritos, além de uma grande quantidade de álbum solo de Nelson, contando com o apoio de seus principais companheiros de gravação, que eram Steve Douglas, no sax, Ernie Freeman, no piano, e Rainey Hall, na guitarra. Eles faziam um rock instrumental básico e sem muita complicação, sendo material original ou covers de hits conhecidos na época. Tal como acontece com as gravações de Duane Eddy, no entanto, esses álbuns simples podem ter ajudado a inspirar músicos iniciantes, ajudando-os como naquelas músicas em que se pode acompanhar tocando, sem muitas dificuldades. Perto do final de 1963, Nelson foi envolvido em um grave acidente de moto que resultou na amputação do pé direito e parte de sua perna. No entanto, ele conseguiu retomar sua carreira de baterista e continuou a produzir discos, bem como alguns singles, sendo Casbah, de 1965, o destaque, com seus tambores repicantes e a frenética guitarra surf havaiana. Vocês escutaram ao fundo a música In The Mood. Agora ouviremos as músicas Bullfrog e Let There Be Drums. Você está escutando a bateria no Rock. Acabamos de ouvir a bateria no Rock. Locução de Joãozinho do Heavy Metal, pesquisa e programação de Luciano Matuto. Isso aí, mais um programa Amor. Foi aí na quinta-feira. Estamos aqui, eu e Paulões no estúdio. Boa noite aí, todos os ouvintes da Rádio Fiscar. É isso aí, como a gente vem trazendo aí toda quinta-feira agora, das 9 às 10 da noite, programa Mofo, invadindo a sua casa sem pedir licença. E hoje um programa especial aí com as bandas sul-americanas aí do nosso grande continente, né? E vamos aí começando o programa aí com o grande guitarrista Papo, né? Norberto Papo Napolitano, que bebeu da fonte do blues, né, no final dos anos 60, e lançou uma série de álbuns aí de hard rock com o nome Papos Blues, né? Essas músicas são do primeiro disco, né, Algo Ha Cambiado e Hansen. E depois, na sequência, uma banda, um grande power trio argentino também, que o Papo fez parte junto com o Junião, né, do Patrulha do Espaço, Rolando Castelo Júnior e o baixista Medina, né? Considerado um dos grandes power trios da América Latina, o Aeroblues vem aí tocando Vem Dramas a Buscar. É isso aí, som na caixa. A gente lembra também só que esse programa é gravado, então quem quiser entrar no contato no MCN não vai conseguir, infelizmente, né? E aí, depois amanhã vocês baixam no blog o programa também, quem não puder ouvir. Isso aí, vamos lá então, de som. Mofo. Para ser todo lo que soy. vida guardada en un cajón, para que no tenga más desilusión. Y en algún momento volveré a estar esperando el canto de la población. Voltando aqui pro programa Mofo, Rádio Fiscal Escute Diferente. A gente veio aí com Aero Blues, Vendremos a Buscar, Papo com Hansen e Papo com Algo a Cambiado. Esse disco aí do Papo que é de 1970, né? Volume 1 do Papo Blues, e Aero Blues de 1977, que tem a participação aí do nosso baterista, do Pastor do Espaço, Rolando Castelo Júnior. A gente vai aí agora com o segundo bloco, com a banda Crucis e com a banda Tumulto, né? Com Crucis tocando Irônico Ser, Mês e Tumulto com Um Concerro. Quer falar um pouco sobre elas, Paulo? É isso aí. A banda Crucis é uma banda argentina, né? Que lançou esse disco aí, dessas músicas, é um disco de 76. Ela mistura hard rock e mais puxado pro rock progressivo, né? E nosso programa também, ele tem essa característica também de colocar bandas com influências de rock progressivo. Crucis não é só hard rock, ela tem essa pegada progressiva. E essa banda Tumulto, a gente é também uma banda dos anos 70, né? Mas a gente não conseguiu muitas informações sobre ela, então a gente só vai ficar com o som dela mesmo. É isso aí. Especial Rock Latino. Thank you.

E aí voltamos aí, ouvimos a banda Tumulto, Um Conselho, Crucis, Mess e Irônico Ser. Agora começando o nosso terceiro bloco, duas grandes bandas também do rock latino, Pax, né? Que é uma banda peruana formada em 1970, pioneiros do rock no país e na América do Sul. Banda de peso e com guitarras ácidas e riffs bem macabros. E o Toncho Pilatos, né? Que também é uma banda mexicana dos anos 70 e grandes influências do hard rock inglês e americano. É isso aí. Dá pra perceber que as bandas latino-americanas, né, diferentemente do Brasil, parece que elas tinham uma pegada bem internacional mesmo, né? Lembrando sempre o hard rock inglês ou norte-americano, né? Exatamente. Então vamos ouvir Pax com Storyless Junk, Exorcismo, que inclusive essa música Exorcismo, ela é uma adaptação de uma música do Billy Cobham, que chama Stratos, né? E Toncho Pilatos, que é Kukulkan. Vamos lá, Edson. Thank you. Programa Mofo aqui na Rádio Fiscar, agora quinta-feira às 9. Te veio aí com Toncho Pilatos, Kukulkan, Pax Exorcism e Pax com A Storyless Junkie. A gente vai chegando ao nosso final aí do programa, infelizmente, né? E vai tocar no último bloco aqui um cara que também é bem interessante, uma banda muito legal, que é o Gerardo Manuel e El Humo. A gente vem com a primeira música, Apocalipse, e a segunda música também do mesmo disco, chamado Apocalipse, Looking for Tomorrow. Quer falar um pouquinho, Paulo? É isso aí, então. O Gerardo Manuel El Humo é uma banda peruana também, formada no início dos anos 70, e mistura o hard rock e psicodelia, com grandes influências do Jimi Hendrix e Grand Funk. Eles gravaram 3 discos altamente recomendados. E é isso aí. Uma boa noite a todos aí, curtam bastante o nosso final de bloco aí. Massa. E para aqueles que quiserem ouvir o programa, só acessar http://programamofo.blogspot.com, que aí lá tem todos os programas para baixar e para ouvir. Amanhã eu já tô postando, né, no site. aqueles também que quiserem ouvir pela Rádio Fiscar, acessem www.radio.fiscar.br ou mesmo pelas 95,3 FM aqui, as frequências, né? Toda quinta-feira, então, às 9, programa Mofa aí, levando o melhor do hard rock, classic rock. Eu queria desejar uma boa noite aí pra galera. Falou, um abraço e até quinta-feira que vem às 9. Boa noite a todos aí. Rádio Fiscar, escute diferente.